Avisa a rapaziada que o bagulho ficou louco. Hoje o grave vai bater pra alegria do povo. Convoca os adversários e combina o lugar. Pandemia tá rolando, mas nós não pode parar. Pandemia tá rolando, mas nós não pode parar. Uma mala eu vou te dar. A moda é racha clandestino. E uma mala eu vou te dar. Pandemia tá rolando, mas hoje eu vou te abafar. Pandemia tá rolando, mas hoje eu vou te abafar. Aqui no racha clandestino, a chapa vai esquentar. Aqui no racha clandestino, a chapa vai esquentar. É racha clandestino, é racha clandestino. O grave tá batendo de um jeito bem sinistro. É racha clandestino, é racha clandestino. MC Douglas, MG, o top do automotivo. DJ Pablo na produção, escuta, vou te falar. A bala do estrutura e vocês têm que respeitar.